Atlântida, Atlântida, Atlântida. Segundo não pode mexer. Vamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. 6 da tarde, estamos chegando com a telefonia imbatível do Big. Amanhã estamos invadindo mais um domicílio, mais uma residência, mais um ouvinte do Pretinho, vamos, que vai receber a visita, vamos, do Pretinho, vamos, Básico. Vamos! Uma cortesia, vamos, da telefonia, vamos, do Big. E aí, amigos, vamos, do Pretinho, tudo bem, Cagê? Opa, e aí, beleza? Tudo certinho. Tudo certo, Marcos Piangers. Maravilhosamente bem, tirando as zebras. Ô, oh, fala aí, Porã. Tudo ótimo. Tudo bem, ótimo, tudo certo, tudo Maurício, ótimo. Amaral. Tudo certo, Roberto. Muito bem, vamos assim com esta formação até as 19 horas aqui no Pretinho Básico. Meu nome é Alexandre Fetter e nós vamos juntos até lá. Bebê com 6 quilos e 45 gramas e medindo 53 centímetros nasceu em Esteio. Eu vou repetir. Quanto? Um bebê com 6 quilos. Caramba. E 45 gramas, nossa, medindo 53 centímetros. Tem a ver com isso, Porã? Nasceu. Pois é. Na cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul. Ele é quase mais pesado que o Mr. P, cara. É, quase. É verdade, é verdade. Mr. P, cara, 6 quilos um bebê tem, imagina, que respeitar, né? Pra puxar. É o dobro, né? Ele é o dobro. É o dobro de uma mulher. Pra puxar o bichinho, né? É. Eu nasci com 4 quilos. Cara. A força é diz que foi parto normal, hein, gente? Não. Parto normal. Parto normal? Não, mentira. Não, mentira. Não pode, cara. Essa mulher aí, ela era casada com o Balói, né? Ah, o Samuelzinho. Samuelzinho da Silva Nunes é o terceiro filho da dona de casa, Fabiana Felten da Silva. Parabéns. De 34 anos, moradora da Vila Pedreira, no município de Esteio, região da Grande Porto Alegre. As medidas pegaram a mãe de surpresa, que vai precisar rever o enxoval. Que coisa, hein? Troca-se, Roberto, em breve, só no classificados do Pretinho. Não, troca-se enxoval de só fralda esta grande. O bebê de 6 quilos já nasce gostando de restart, assim, né, meu? Sim. Já nasce na adolescente. Já nasce comendo picanha, hambúrguer. Pedindo um whisky cowboy sem gelo. Se fosse na Indonésia, já ia nascer fumando cigarrinho também. Uma criança com quantos meses chega a 6 quilos, aí, vocês que têm essa... Pô, 3 anos, cara. 3 anos? Não, cara. Tá louco. 3, 4 anos chega a 6 quilos. Talvez nem isso. Talvez nem isso. Mamando direto no peito da mãe. E logo que nasce, perde um pouquinho de peso nas primeiras semanas, depois começa a recuperar. É verdade. Só mamando. Com 2 quilos. É verdade. Aliás, cara, por falar em bebês fumantes, fiz um post no meu blog lá com a minha mulher, que é o Rodaica e Fetter, dentro do clickrbs.com.br/Rodaica e Fetter, falando exatamente, é bebês fumantes e cinzeiros. É ótimo o teu blog, Alexandre. Muito obrigado, Neila. Eu falava sobre... Obrigado, Neila. Eu falava sobre... Muito obrigado, Neila. Eu falava sobre os bebês fumantes da Indonésia e sobre também uma casa que abriga bebês maltratados aqui em Porto Alegre, pelos pais e mães, enfim, pelos pais. É esta uma casa que teve que fechar aqui em Porto Alegre, porque um dos pais descobriu que o seu filho estava hospedado nesta residência, neste lar para crianças abandonadas e maltratadas, e foi atrás da criança, foi atrás dos seus direitos, e recuperou a criança, no sentido de buscou de volta o filho que havia perdido. A força? Não, por vias legais. Mas e qual é? Um filho que ele havia maltratado. Um filho que ele havia maltratado. Eu não consigo entender. Não me faz pergunta difícil. Não, então tá. Porque eu não vou saber responder. A questão é que o pai teve de volta a criança e a criança ainda mantinha sinais de cigarros apagados no seu corpo. É um horror isso aí. Ainda ostentava os sinais do cigarro do pai apagado no seu corpo. Tá bom, Marcos Piangers? Triste pra cacete. Triste pra caramba, né, fico, cara? Mal só de eu ouvir também, isso aí. Eu também. E mal que a audiência entenda, né? Você que pratica violência contra criança, contra bebê, você merece ser preso. Não tem ninguém ouvindo o Pretinho. Eu também acredito. Sabe por que tem? Sabe por que tem? Porque os caras mais desgraçados dormem com consciência tranquila, cara. Porque se institui uma história de que ninguém é melhor que ninguém. Eles não têm caráter, né? De que eu levo a minha vida do jeito que eu quiser e eu educo meu filho do do jeito que eu achar melhor. Existe essa doença, esse desvio, essa psicopatia, entendeu? Na sociedade, em qualquer ser humano. E o cara que faz isso, que apaga cigarro na cabeça de criança, ele acha que tá tudo bem, que ele sabe educar a filha dele. Ou ele quer descontar o que o mundo deu pra ele e quer descontar no filho dele. E esse cara talvez ouça o Pretinho. Se esse cara tá ouvindo o Pretinho, vai te tratar, meu irmão. Aí fica a dica, ou te entrega logo pra polícia aí, pros caras fazerem o que tu merece na prisão. O pior é que o Marcos falou, não, é verdade, o cara não tá nem aí pra ele, ele faz aquilo sempre, se acostumou a fazer aquilo. Que é isso? É um absurdo mesmo. Novas ambulâncias do SAMU serão entregues na segunda-feira no Rio Grande do Sul. Vão ser beneficiados 107 municípios e a população atendida passará de 6 milhões para 9 milhões e 600 mil pessoas. E pensar que existem municípios sem ambulância, né, cara? É, mas é que isso aí é um desequilíbrio total, né? O dinheiro que iria pra ambulância vai pra outras coisas, né? Aquelas coisas que a gente... Ou o dinheiro que iria pra manutenção das ambulâncias vai pra outros fins, e aí ficam as ambulâncias sucateadas, né? Aí complica. Prefeituras. E tem muito aquele troço também, né? Da ambulância ou terapia dos municípios que tem ambulância e que trazem os seus doentes pra Porto Alegre pra tratar em Porto Alegre, né? É outro problema. Previsão de chuvas e trovões para a próxima madrugada, lá pelas 4:05 da manhã. O sábado será mais um dia chuvoso no sul do Brasil. Ah, não. Infelizmente, os jogos da Copa amanhã não são absolutamente atraentes, que né? Não são. A temperatura começa a cair e sensação térmica vai ser baixa por causa do famoso vento minuano que começou a soprar agora. Ó, esse é o minuano. Olha o minuano. E vai soprar a noite afora. Domingo ainda começa com chuva fraca, mas à medida em que uma forte massa de ar polar se aproxima, o tempo vai melhorando e as temperaturas vão despencar, amigo. Já domingo tem jogo bom. Itália e Brasil jogam. Não sei qual é o da manhã, mas o das 11 é a Itália e depois o das 13h30 é o Brasil. É verdade. Segunda-feira começa com cara de inverno no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. É o inverno. Chegou o inverno. Já vai ter temperatura abaixo de zero aí nesse início de semana. Já vai ter. É isso aí. Eu vejo os destaques. Ou não, tem mais um destaque. Suspeito de agressão no trânsito em Joinville está foragido. O Rosivaldo Souza da Luz, de 28 anos, teve prisão preventiva decretada, mas a Polícia Civil não está encontrando o cara. Ele é suspeito de agredir com golpes de barra de ferro um senhor de 55 anos por conta de uma possível discussão no trânsito. Não se agride um senhor de 55 anos com barra de ferro. E 55 anos não é senhor também. Então se agride. É isso. Vamos combinar. Adulto. Não se agride ninguém com barra de ferro, né, cara? Mas é a selva do trânsito, né, cara? Mais um exemplo aí. Eu falei do taco de beisebol, mas taco de beisebol não é barra de ferro. Vocês lembram do episódio que aconteceu aqui em Porto Alegre, esses tempos, que não se falou mais sobre isso, que foi num hipermercado, exatamente. Um hipermercado que deixou o carro numa vaga de deficiência. Não se falou mais. Não me lembro do acontecido. Não lembro, Falou aqui no Pretinho. Como é que foi? Hoje tava de férias. O cara botou o carro, tava com pressa pra comprar uma TV e botou o carro numa vaga de deficiente. Tá. Aí o pai de uma cadeirante viu e não tava buscando a vaga nem nada, mas ele viu o cara com... E reclamou pra ele, essa vaga é de deficiente, pá. E aí o cara, eles começaram a bater boca e tal, e acabou que ele tomou uma paulada na cabeça, sofreu uma cirurgia por traumatismo craniano e tudo mais. Tu lembra disso, Pedro? Não lembro, tava de férias. Agora, cara, isso aí é o que é o mais triste. O cara ensina, o cara diz assim, né? Busca educação e encontra violência, né? Isso é muito triste, meu. Que dureza esses destaques do Clique Bom, pra começar o programa. Pro início de fim de semana, noite de reunião dançante em Porto Alegre, no Segredo. Lá no Segredo você vai. O início da festa vai ser sem chuva. A chuva só vai se dar lá na saída da festa, depois das 5 da manhã. Estacionamento tranquilo. Estacionamento do Segredo ali, bem tranquilo. Grande casa noturna, hein, Fé? Grande casa noturna. Acontece aonde? Em cima ou embaixo ali? Acontece na casa toda, logo a casa. Até no boliche, o pessoal se joga no boliche. Tudo, logo tudo. Muito legal. No boliche. boliche lá, bola, dá pra levar pra casa ou não? Não, né? Ó, ah, né? Para, chinelagem, guri. Vai levar as bolas pra casa, meu? É? Claro. Não pode levar as bolas pra casa. Não pode, não pode. Os pino dá, os pino dá. Vamos dar uma rodada aí com os flatos do dia. Flatos do dia! Também é. A do clima. É hoje. É hoje. Vai, Cajuzinho. Flatos do dia, Jabulani. Com o Cajê. 4 e 11. Eu disse 4 e 11. Marcelo Faria passeia com a namorada. Mas isso é hora de passear com a 4 namorada. 4 e 11. Cara, cara, tava saindo numa balada. Se ainda fosse o Ronaldinho Gaúcho. Mas é a segurança. Indo é, buscar. Mas... Ah, não, mas tava indo buscar o carro no estacionamento do lado. Passeia. Tu não passeia indo passear. Buscar o carro no Rio de Janeiro, isso pode. É. Passear tranquilo, né, querido? Ah. No Leblon. E esse rapazinho aqui, o Marcelo Faria, não é amigo do Pause? O Marcelo Faria realmente teve uma época que ele andou com o pessoal da banda, queria excursionar. Ah, tá. Sem mais só que não deu. O Antoninho que é mais chegado, ah, né? Tá, Antoninho tá é mais chegado. 6h53, Kate Hudson anda de patinete com o filho. Parabéns. Cedo, né? Também, né? O pessoal acordou cedo hoje. Tá, mas acho que esse aqui tem patinete. Um fuso, né? Ah, tem um fuso, tem um fuso. 8h34, o Rodrigo Lombardi é abordado por fã em aeroporto. Por fanha? Por fã. Rodrigo! Rodrigo! O Rodrigo é filho do Lombardi? Nossa, eu fazia fã fanha, Rodrigo, né, Lombardi. O Rodrigo Lombardi é o que era o Raj da novela do Caminho das Índias. O Raj da novela do Caminho das Índias. Dava pode cagar. Cara, vocês esse não... é o Porã, cara. Esse é o verdadeiro Porã. Vocês não sabem, mas o povo que escuta esse programa sabe, cara. O povo que escuta esse programa. Eu tô lendo um troço aqui agora que vocês não vão entender daqui a pouco quando eu ler este e-mail. Você não imagina! Que quase morreu. É literalmente, verdade. Acabei de ler o e-mail e quase morreu por tua causa, Porã. Olha! Cara, por minha causa. Por tua causa, é Porã. Esse coração... Tem a ver com aquele bebê de 6 quilos, Porã. Cara, esse coraçãozinho já tem bastante culpa, mano. É mais uma hoje, Porãzinho. Não, continuando não, aí, Cajazinho. Vai lá. 10h23, Suzana Werner malha e bate porta na praia. Não, bate bola na praia. Bate um bolão. Suzana Werner. A pergunta é, onde está o marido dela? Tá jogando a Copa. Concentrado com a Jabulani. Da seleção, né? Olha, cara, mas é melhor que ela tá no Rio ou ela tá na Copa? No Rio. Ela tá no Rio. Mas é melhor que ela esteja no Rio, cara. Vocês lembram da Suzana Werner quando ela era namoradinha do Ronaldinho, cara, e o Pedro Bial pegou 98, ela? Foi por isso que o Ronaldo surtou e o Brasil não levou a Copa. Ah, é? Claro, velho. Dizem que é, né, cara, mas o Pedro Bial, na entrevista dele na Playboy há uns meses atrás, ele disse que isso aí foi a maior sacanagem que criaram. Ah, é, tu acha que o Pedro ia admitir? Ele era amigão do Ronaldo. Muito amigo. Sério, cara, o cara ficou puto. É. Cara, eu não sei vocês, mas eu sei de histórias de amigos. Tá querendo, que vão lá. Tá querendo me dizer alguma coisa? Não tô querendo dizer nada, cara. Tu me fala mas antes. Eu sei de homens, amigos de homens que dão em cima das mulheres destes amigos, entendeu? Aquela coisa, agora, né? Agora é pra mim isso aí. Não é, só, cara. Só antes de expor pro público, tu me fala. Tu pode ter certeza que se eu tiver alguma coisa pra te dizer, eu não vou te dizer, cara. Eu não tenho nada que ver com isso, entendeu? Eu acho que o Gomes tem que começar a aquecer um pouco mais forte, porque pode acontecer verdade. Alguma sabe coisa. Como é que é, né? Ele não sentiu as costas esses dias? Sim, não, a cabeça parece. Tinha lombar. O Júlio César que começou a coletiva de hoje dizendo que não gosta de conversar com jornalistas, né? Sabe quanto tempo durou? 40 minutos. Mas nem se gostasse. 40 minutos falando. Meio dia em 11, Wagner Moura almoça em restaurante japonês com amigos. Tá bom. Wagner Moura, Nascimento, né? Que é o Rodrigo Santoro 2, né? Ele vai fazer filmes de Hollywood agora. É um baita ator, cara. Ele baita tá ator, com a gente lá ator. Em Hollywood. Baita ator esse Rodrigo. Comendo em restaurantezinho japonês com amigos. Começou bem, né? Cara? Deixa ele, cara. Agora cara, problema, cara. Tu nunca foi num restaurante japonês sabe, com teus sabe amigos, é cara? Que é que vocês não sabem, meu. O Caniço do Raimundos deu a receita pra renovar o contrato com a Globo, por isso que os caras vão tudo comer comida japonesa. Mas só um pouquinho, tu não vai a restaurante japonês com amigos. Como que não, meu bruxo? Amigos não. Não combina. Nós já fomos juntos, cara. Nós já fomos juntos, todo mundo. Não. Vai em Floripa, aqui em Floripa, cara. Floripa, que é uma capital gay, pode. Floripa pode. Daí libera. Tem o Floripa, pode. Agora é o Floripa, pode. 14h56, Daniele Suzuki e o ex Ricardo Tozzi almoçam juntos. O casal foi fotografado num restaurante vegetariano no Rio. Putz, cara, só melhor. Eles comeram logo antes que o almoço murchasse, né? 16h43, Priscila Pires encontra o ex em Cuiabá. Pá, olha, deve ser a pior coisa do mundo. Tu tá em Cuiabá. Em Cuiabá eu pago pra não ir. Só um pouquinho, cara. Vai que o ex é o Beto Xavier, que é de Cuiabá. Não, mas a Priscila Pires é aquela. Não, não. Aquela morena. Não, a Priscila Pires é a gostosona do Big Brother. Lembra do calorão que teve no verão aqui, que deu 45 graus? Aí naquela época o convite mandou uma foto pro e-mail do Pretinho. Com um termômetro de Cuiabá. Na entrada da cidade estava 50 graus no termômetro. Que loucura, hein? Ele estava dizendo: bem-vindo a Cuiabá. Eu pensei, mas como bem-vindo, né? 50. E agora, questão de 14 minutos atrás. 14. Não mais do que isso, 14 minutinhos, não mais. 14. Nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. Taylor Lautner visita o Coliseu de Roma. Quem não é sei Taylor Lautner? Foi acompanhar a construção do Coliseu quem de Roma, é né? Taylor Lautner. É o cara do Crepúsculo. Ah, pô. Que cara, né? Que cara do Crepúsculo, é o índio aquele. O Jacob. Não. É o índio? É o Jacob, índio. Então é o Jacob. Mas não era filme de vampiro? Sim. Que é o índio. Tem é um lobisomem. Indígena. Ele é um lobisomem. Ele é um lobisomem, isso aí. Ah, tá. E ele foi lá acompanhar as obras de construção do Coliseu, cara. Gente, não ria. Restauração. E quando essa ficar pronto o Coliseu, vai ficar muito tá legal, bom, né? Essa saga tá sendo muito bem levada para o cinema, tá? Maravilhosa. Qual saga, Neila? Efeitos visuais. A saga dos vampirinhos. Vampirinho. Tá bacana, eu gosto. Já foi mordida. Amanhecer, eu gosto do Amanhecer, meu. Aliás, saiu desta saga, do primeiro, eu acho, filme, a nova expressão feminina das meninas, especialmente, que príncipe encantado num cavalo branco que é nada, eu quero um vampiro num Volvo. É o que dizem as menininhas depois de Lua Nova, Crepúsculo, essas coisas todas. Estão vendo essas coisas, né? E aí, vampiro num Volvo. Volvo. Lua Nova fica doida, né? Tá bem, era isso. Vai daí, Marcola. Sabe que tem uma dica, eu tava ali embaixo do Moacir, me deram uma dica sobre como diminuir o barulho das vuvuzelas na televisão. Ah, é verdade. Tem isso, né, Maurício? Tem no equalizador da tela da TV. Equalizador dá pra mudar. Na frequência. 300 Hz. Tem o mute também, que é interessante. O mute é bom. Não ouve nada, né? Mas aí tu fica com a narração e sem a vuvuzela. Não é sem a vuvuzela. Tu diminui embaixo, a frequência. Abaixa a frequência. Vai abaixar a vuvuzela. Tu baixa o volume da frequência. E aí fica quase imperceptível a vuvuzela. Então, dois homens estavam conversando, dois amigos estavam na rua e tal. Tentem imaginar uma cena na calçada, dois amigos conversando, quem sabe na frente de uma padoca, assim, e tal, de manhã cedo, 10, 11 horas da manhã, um vira pro outro e fala... Padoca. Padoca é padaria em São Paulo. Onde é que esse mundo vai parar, KG? Não se pode mais confiar em ninguém, KG. Mas o que tá vendo, cara? Tá revoltado por quê? Cara, hoje, tá? Só hoje de manhã me passaram uma nota falsa de 100 reais. Semana passada foi outra. Cara, meu, sério? Mas e aí? Era parecida com a original? Empresta aí pra eu dar uma olhada. Não, não, já peguei e já passei pra frente agora. Tá mais comigo, Pra onde vai esse mundo, né, cara? Pra onde que vai, pra cara? Onde gira, vai gira e não sai do lugar esse mundo. Vai? Eita, vai, Porazinho, daqui a pouquinho, um ouvinte que quase morreu por tua causa, aí, Porã. Meu Deus. Daqui a pouquinho, Porã. Ele chegou em casa, tava pelado. Pulou pela janela e quase morreu. Não tem nada a ver com isso, É daqui a pouquinho. Ô, Magnata, eu queria perguntar um negócio pra você. Eu tô com uma uma ideia aqui na minha cabeça. Sabe que a tribo tá meio, né? Estamos fazendo aquele showzinho em Buenos Aires, mas é na parceria, só pela técnica, né, Magnata? Só pela Quilmes. Exatamente. Só que aí surgiu uma ideia aí nessa excursão de fazer um coral com os pequenos meninos fumantes lá do Maranhão. Que isso, cara? Diz que agora tá muito em alta, agora criança fumando. Na Indonésia. É, mas no Maranhão tem uma gurizadinha lá da pesada, Magnata. Posso fazer um coral? Tu acha? Não dá vazão a isso, Pause. Mata esse assunto, não pode. Não pode. Vamos apagar esse assunto. Apaga essa ideia, Pause. O Almir que tinha falado comigo essa parada aí. Logo vi, cara. Tava conversando. É sempre minha culpa. Obrigado, Pause. Vai daí, Porazinho. Aí no consultório... Isso é uma piada. Velha. Piada velha do Porão. Apoio. Pretinho Cola, agora também em garrafa de 4 litros. Oba! Peça Pretinho Cola 600 litrão ou litraço de 4. Essa piada aqui vai pras gurias da Rosalinda. Olha! Eu posso explicar. Que é isso, Rosalinda? Eu posso explicar. Quem são as meninas da Rosalinda? A Ana Paula e a Ana Carolina. Certo. São as gurias da Rosalinda. Que vendem coisas para costura no centro da cidade. Foi comprar isso. Foi comprar umas linhas. O que que tu comprou? Foi comprar um dedal. Tu tá empinando pipa, porra? Vamos comprar umas linhas no centro, Fetter. Comprar umas linhas lá no centro, cara, que agora minha mulher costura. Tá costurando pra fora tua mulher? Eu espero que não. Eu espero que não. Ela pediu uma máquina de costura de Dia dos Namorados. Eu dei a máquina de costura. Que mulher é essa, rapaz? Eu queria uma mulher que pedisse um fogão no dia do dia. Uma máquina de panela. Um saco de bombril. Para aí, só um pouquinho. Isso ela não pediu porque ela já tem em casa. Isso aí ela já tem, mano. Tá ligado? Então eu só falei pra ela, só ver se não vai costurar pra fora agora, tá nega? Tua mulher não tem cara de quem costura pra fora agora. Tá bom. Dá. Tu quer falar alguma coisa? Não quero. Quer tá sabendo com a de alguma gente? Coisa? Não, tá, eu não. Cara, pessoal, Porã tá escondendo alguma coisa. Ana Paula e Ana Carolina, as gurias da Rosalinda lá, o Coto DJ e a Garota Vinil vão estar no W Hall em Gravataí, hein, meu? É amanhã. Amanhã. Hoje o Coto DJ estará fazendo sua última reunião dançante no segredo é com este amigo e com a Rodaica. E agora, depois de tudo isso, seguindo com o programa, vamos lá. Já teve vinheta, já foi. Vamos lá, cara. Demorou um pouquinho, mas agora vai. No consultório, o paciente pergunta: ó, doutor, o senhor acha que eu tenho chance de viver até os 100 anos? Vamos ver, vejamos. Você fuma? Não, nunca fumei, doutor. Bebe? Eu detesto bebida. Tá. E a sua alimentação, como é que é? Bom, eu sempre evitei as gorduras, né? Não como muita carne, não como carne, não. O senhor joga, dirige carros em alta velocidade, sai com mulheres? Não, doutor, não costumo fazer nada disso, não. Aí o médico pensa, analisa o caso em alguns momentos, depois... Bom, diz uma coisa pra mim, se o senhor não faz nada disso, por que que quer viver até os 100 anos, velho? Porazinho, rapaz. Chegou o momento, Porazinho. E antes de te dizer aqui o que aconteceu... Pessoal. Antes de dizer o que aconteceu, não, o cara não morreu, mas antes de dizer o que aconteceu com o querido ouvinte, eu quero dizer pra você o seguinte: a gente não tem noção, não tem ideia, a gente tá acostumado com as pessoas mais próximas a nós, o caixa do supermercado, ou o cara do estacionamento, o nosso vizinho, o pessoal que joga bola com a gente, a dizer que houve o programa, que parará, exatamente. A babá dos filhos. Agora a gente não tem noção de onde nós somos ouvidos, cara, presta atenção nisso aqui. Não revelo meu nome por questões burocráticas. Sou sargento do Exército Brasileiro na divisão de paraquedismo. Nesta quarta, às 18 horas, nos preparávamos para uma missão de treinamento noturna. Enquanto os soldados se preparavam, eu revisava o meu equipamento enquanto ouvia o PB no fone de ouvido. Às 18 horas, o cara no aviãozinho... ouvindo o PB, porque ia saltar de paraquedas numa missão de treinamento noturna do Exército Brasileiro. Ouvindo o elemento Porã contando a história da sua ex no Facebook e outras coisas, eu me finava rindo baixinho. Até notei que era observado pelo capitão. Um carioca que despencou da Bahia para nossa divisão esse ano. Como é proibido usar fones de ouvido no batalhão, eu disfarcei. Mas o elemento Porã fez de novo a tal observação e eu dei outra gargalhada. O capitão saiu do meu lado e pensei, bom, saiu do meu lado, não vai dar nada. Próxima vez que vi o capitão foi então às 3:30 da manhã, isso era 6 da tarde. Sim. Às 3:30 da manhã, no meio de uma granja de arroz encharcada, numa temperatura de 4 graus, com sensação térmica negativa. Sim, estavam treinando para o Vietnã! Eu de um lado de uma vala e ele do outro lado da vala e ele grita. Não vai rir agora? Sargento fulano! O senhor estava rindo hoje à tarde! Ai. Grita o sargento fulano. Sim, senhor! Diz o capitão. Sargento fulano! Pega a tua patrulha e vem cá me contar a piada! Mal tive tempo de olhar para os lados para tentar achar a ponte e ele completa. Sargento! O senhor não aprendeu na academia que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta? Pá. Ou seja, sem essa de ponte. Teve que atravessar. Atravessa o banhado. Ah. Sem dúvidas, eu e a minha patrulha, eu, um cabo e seis soldados, todos equipados, atravessamos a valeta com água no pescoço, Porã. Opa! Chegando do outro lado, ele disse: isso é pra dar um exemplo, porque é proibido ouvir fones dentro do regimento. Bah. E saiu. Moral da história, fiquei a madrugada toda encharcado, o dia inteiro molhado, a noite seguinte molhado, e quando cheguei no batalhão na sexta de manhã, ainda tava molhado, tudo por culpa do elemento Porã. Do meliante. E agora meliante, tenho sete elementos, colegas furiosos tudo comigo preso. E querendo o couro do elemento Porã. É verdade, amigo. Agora é o tribunal na TV. Tribunal na TV. Eles estão aqui. Não pode estão, entrar no não. estúdio. Não pode estão, pode não. abrir, vou entrar no estúdio. Tá aqui o Porã. O Porã. O que vocês vão fazer com ele? Cagar esse gordo, pode bater, pode matar. Pode tirar o Porã dele. Tira o couro dele! Lá foram eles pra trás do estúdio. Esse foi mais um tribunal na terra. Muito bom. Agora só pra completar o e-mail do sargento aqui. Pessoal, brincadeira, isso aí faz parte da vocação. Ninguém quer o teu couro, Porã. Que bom. Porã, você é genial. Adoro todos vocês. Continuem assim. Um abraço. Um abraço pra vocês e mandem um fiadapu. E um... Abre teu olho, magnata, aí na plantação de para arroz. As brigadas paraquedistas do Exército Brasileiro, uma divisão que luta sempre cercado. Boa! Não leia o meu nome porque eu posso pegar uma punição administrativa. Valeu então, Euclides Varela. Eu fui... E aí ele botou aqui, do chão não passo. Ele é paraquedista, né, cara? Pô, um vizinho que meu, legal, o senhor Cabeda, tem 80 anos, já foi general aí de divisões de paraquedismo aí do já Exército senhor Brasileiro. Da guerra, do Rio guerra. De Janeiro, foi meu vizinho, o grande bacana. Senhor Cabeda. O Cabeda é irmão do Cabide. Normalmente esses militares aí se aposentam e viram síndicos de pele, assim. É pior, cara, pior é que é verdade, Não, não podem se desapegar do poder, né? Exato. Porque o poder vicia, né? Não, é mais do que isso. São os caras que põem a rigidez ali da disciplina pro jardineiro. Mas às vezes é bom, não, viu? É necessário a disciplina, necessário. Exatamente. É bom. Pega um molengão, já tá nada. Aí vai, não, vira uma zorra. Tá bem. Tá muito bom. Jê, tu pega um molengão, serve pra nada. Né, Maurício? Eu prefiro ficar mais rígido. Eu concordo com o Tem que ser rígido, né, Maurício? Eu sei que foi sem querer. Vai daí, ô KG. Logo depois de comprar um carro novo, bala, o sujeito pega uma loira sensacional pra dar uma volta. Normal, né? Pega um carro novo, compra sai com uma loira. Sai com uma loira. Detalhe, claro, ela novo. Adora velocidade. Eu, pelo menos, é assim, cara. Adora velocidade. E ele decide provocar a loira. Se eu chegar a 200 km por hora... Você tira a roupa? Tiro! Oh. Ela olha assustada, mas logo faz uma cara de safada e diz... Aham, tiro! É isso aí. Então ele chega a 100 km por hora e ela tira o sapato. Oh. Logo ele aumenta pra 130 e ela tira a blusa. Fica babando. Chega a 150 e ela tira o sutiã. Ele começa a suar, mas não tira o pé do acelerador. Quando chega a 180, a loura tira o cabelo, solta o cabelo, tira a saia. Ai, meu Deus! E joga pro banco de trás a saia. Ele pisa mais fundo e quando chega a 200 km por hora, ela finalmente tira a calcinha, fica pelada. Que mulherão! Tô peladinha! Ele fica olhando aqui, corpão da loira, acelerando. Quando de repente ela dá um grito. Eles perdem o controle, o carro capota, mas por um milagre eles sobrevivem. A loira ficou ilesa, mas o sujeito ficou preso nas Ferraris. Desagradável, cara, desagradável. Com ferimentos, ele diz: por favor, vai pedir ajuda, eu estou entalado aqui dentro, não consigo sair. Mas eu não posso, eu estou pelada, minha roupa sumiu. Então ele olha ao seu redor e vê um dos sapatos jogados. Pega esse sapato e cobre as partes mais pudentas. Vá procurar ajuda, rápido, estou morrendo. A garota sai nua pela estrada, segurando o sapato entre as pernas, até que chega num posto de gasolina e pede um frentista. Por favor, me ajuda, meu namorado ficou entalado. cara olha o corpo da loira e diz: olha, dona, não sei não, acho que ele tá muito fundo. Com sapato. Ai, Cajezinho, eu vou te falar um troço. Vamos pros classificados do Pretinho. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. É clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. Mais duas ofertas, olá Pretinhos. Estou procurando uma namorada. A namorada. Para o meu cachorro. Ele é um lindo golden de 3 anos, amarelo dourado, claro. E está na maior seca. Eu tenho um Rottweiler pra não, apresentar. Não. Tem não? que ser golden com golden, cara. Golden. É uma Golden Retriever, Golden é uma raça. Retriever. É um tipo de labrador, cara. Ah, mando fotos, o e-mail para quem quiser cruzar a sua cachorra com o meu cachorro é Crisvete. É Chris, tá? C-H-R-I-S. Ah, Crisvete. Vete de veterinária. Uhum. Porcelli com 2 L's. Pô, Crisvete Porcelli. Tô ligado, Magnato, tô ligado. Conheço é crisvete.porcelli@gmail.com. Tá bom. Ai, olha essa aqui, Almir. Vendo arco profissional seminovo. Opa, vou querer. Vou querer, eu tô com tempo livre aqui na rádio, vou praticar. Guilherme Tel. Exatamente. Almir Tel. Exatamente. É arco profissional seminovo com 3 flechas de alumínio. É coisa boa. Bem isso é afiadinhas, boa. Sendo uma com ponta de aço rosqueável afiada. Afiada. É verdade. Eu entro com a maçã, ele entra com... O motivo da venda é que a minha vida de Robin Hood não tá rendendo nada. Aos interessados. Quanto que ele quer, isso aos aí? Interessados, mandarei. Pô, não é todo mundo que vai querer comprar um arco, né, cara? Então, aos interessados, mandarei fotos, garanto que a coisa é fina. Eu lembro agora do Paulo Coelho, que é um arqueiro, né? Paulo Coelho, em sua residência, né? Dentro de sua casa, ele brinca de arco e flecha. Eu não sabia disso, cara. No seu castelo, Paulo Coelho mora num castelo. Cara, eu acho bonito, cara, mas depois que inventaram a espingarda, meu, não precisa mais. Né, cara, pistola. Automática. Bora, é uma automática. Granadinha, pra não perder o charme do jogar alguma coisa. Joga uma bazuca mesmo, é legal. Tá jogando uma pedra. Tá louco, cara. Se tiver uma bazuca, a gente compra. Aos interessados, mandarei fotos, garanto que é coisa fina. Abraço a todos do Pretinho e comprem vocês para praticarem na casa do Cagê no próximo churrasco. Rodrigo Camille com 2 L's @hotmail.com. Rodrigo Camille @hotmail.com tá vendendo este arco com 3 flechas, então. Show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho. Atlântida. Não sei, mas parece que tava vazando a tua conversa com o Potter, pô, durante o show do intervalo ali. Que merda. E agora o microfone não abre. Demais, só dá saudade. Aí depois o cara fica, né? Só da saudade mesmo. Vocês viram entrar link? Eu ouvi entrar link? Que eu estou sentindo do baixo. Aí entrou. Atlântida. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil, pelo grande, Zé, que babada violenta que nós demos aqui agora. Estou perturbado, quero pedir desculpas à nossa audiência, especialmente de Porto Alegre, ouvindo o Atlântica pelo 94.3, vazou uma conversa do Potter com o Porã no ar ali, e realmente deixou todo mundo aqui comprometido e consternado com o teor da conversa. Muito bem, vamos lá então, doutor Alceu, estamos de volta com a telefonia do Big, imbatível telefonia Big, que vai levar o Pretinho Básico pra dentro da casa de mais um ouvinte na tarde de amanhã. O programa das 6 da tarde de amanhã é ao vivo e de dentro da casa da audiência do Pretinho Básico. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Manda bala, doutor Alceu. Doutor Peter, a zebra tá solta na África, doutor Peter. É verdade, entendeu, doutor a brincadeira, boa, né? Boa, trocadilho, a zebra solta na África. É verdade. Tem zebra lá na África, né, doutor? É o lugar certo pra deixar a zebra correr solta. Ô, doutor Potter, viu o jogo da Inglaterra hoje? Viu aí, Potter? Pois é, rapaz. Aliás, no jogo não, né? Chama de outra coisa. Uns caras correndo atrás de uma bola lá, né? Bem vestidos, os caras ingleses. Aliás, o Beckham no banco, uma elegância só. Muito ruim. Não, elegante, não, na boa. 2, 3. Como esse ar da África do Sul te mudou em tão pouco tempo, velho? O que é isso, cara? Não, só um pouquinho. Eu vou perguntar pra cada um de vocês. O Beckham é ou não é um cara elegante? Não. Mais do que isso, é um cara bonito, cara. Não. Tu é elegante, Piangas. Não, eu sou. O Beckham é um cara bonito, velho. Bonito, cara bonito é o Nando Grosso, ô bobalhão. Pedro Ernesto Leonardo. Que beleza. É, bonito é o Nando Grosso, o Beckham é feio. O Nando Grosso é lindo. Vou te dizer que o Cachê, ele já viu a época de ouro da Inglaterra. Eu nunca vi a Inglaterra 66, jogar bola, né, cara? Numa Copa do Mundo. É sempre um time medíocre essa Inglaterra. Medíocre, meu. E pra mim, a Inglaterra é tipo Suécia. É tipo Suécia, é tipo Dinamarca. É um time menor a Inglaterra. Eu não sei porque que põe sempre como favorito essa porcaria. Ganharam uma Copa do Mundo ainda com um gol, né? Um gol bem estranho, né? Diga-se passagem. É. Aliás, um gol que não foi gol, né? Não, até hoje não. Uma bola não, até hoje não foi provado, né? Se foi ou se não foi gol. Entrou. É, uns dizem que como entrou, que não, Cagê? Não, mas é verdade, cara. Foi uma coisa tá louco, tão perfeita, cara. Que não, até hoje... A bola não entrou. Não, tá, a tá. Bola não entrou, Cagê. Olha no YouTube depois. Então tá bom. Foi que... A bola não entrou, pô! Passa o endereço pro Cagê, Potter. É HTTP... Dois pontos. HTTP, dois pontos, /www.u... Para aí. Não, agora já me perdi. É HT... Tá, vai daí. Eu passei, aliás... Por falar nisso, eu entrei em outros sites aqui pra mostrar pro Pedro, né, Pedro? Um site de aposta. Ai. Sabe que se ganha muito dinheiro, né, em Copa do Mundo, né, cara? E gente que apostou hoje na Sérvia. Ai. Porque assim, uma coisa é apostar 10 pila, né, cara? Ah. Tem gente que aposta 100 mil, 200 mil, né, dólares ou euros. Sim. E o cara que apostou na Sérvia hoje, cara. Você queria chegar no Hipódromo do Cristal e apostar no azarão, rapaz. Se tu ganha, o prêmio paga um montão. Se tu aposta no favorito, não leva nada. É verdade. Quanto que pagou a Sérvia? Pega o dinheiro de volta, não adianta. Você não sabe disso? Bah, a Sérvia tava pagando 7-1 antes da Copa do Mundo. 7-1. E o futebol é mais imprevisível jogo, né? Ainda do que uma corrida de cavalo, né? Porque a corrida de cavalo... Ainda vem perguntar se a zebra tá solta. Claro, não vai estar solta na África, vai estar solta aonde? Né? Tá, no domingo a zebra vai estar viva? No domingo? Claro, ela tá por aqui, ela anda solta aí em todos os cantos. Não, acho que não, cara. Acho que não, acho que o Brasil ganha da Costa do Marfim. Talvez seja mais fácil que a Coreia do Norte. Eu também acho. A gente tava conversando antes. Se a Costa do Marfim inventar de atacar o Brasil, que o Dunga quer que ataque o Brasil. Não, porque o Brasil não consegue jogar com o time fechado. Eles deram uma entrevista coletiva hoje dizendo que vão jogar na retranca. Dois jogadores fechadinho, da Costa do Marfim. É, exatamente. Mas é uma chatice, né? Porque tá tudo quanto é time jogando assim, é um saco de ver, né, cara? Hoje. Mas é mesmo, assim sempre. É sempre assim. Opa, eu não te perguntei, não sei se te perguntaram. Vocês viram? Aqui no programa, fala. Aquela camisa apertadinha, aquele negócio que os caras da França estavam usando ontem, o que, que é aquilo ali, cara? É o novo modelo. Sabe modelo que é diferente? Feito pra Copa. É, a Adidas tá colando mais, a Adidas e a Puma colam mais as camisetas do jogo, né? Mas parecia que tinha uma espécie de cinto nas camisetas. Não, aí tá, as camisas da Adidas tem a camisa pra torcedor e tem a camisa que se joga o jogo. Uh-huh. É diferente, por exemplo, assim, a camisa de torcedor, ela... É sério, a camisa de torcedor tem até na loja da Adidas pra vender. É diferenciado o preço, é o triplo do preço. A camisa de torcedor tem o símbolo bordado, o material é um pouco diferente, pior, e a camisa oficial não tem nada bordado nela. É tudo prensado pra não arranhar o cara, assim, sabe? E ela é mais colada no corpo, ela tem uma. Tipo uma. Aquela cinta que tu chega nas costas do cara, tipo um X é pra aproximar. Segundo os caras, a camisa. Tu não consegue puxar a camiseta, por exemplo, de um cara. Rapaz, o Potter, tu é costureiro? Não, é que eu vi antes, cara. Essa aí eu vi. Sabe porque tu desse uma demonstração agora de conhecimento? É que eu vi na loja isso. Eu vi na loja, não, numa loja dessa multinacional alemã. Pior do Potter. Porque tua mãe era costureira e precisa pedir pra te costurar junto. A minha mãe é costureira, né? Pior é que é mesmo, né? Costureira. O Potter é o Jacques Leclerc aqui do programa. Aliás, 4 norte-coreanos deserdaram, vocês viram isso aí? É verdade. Os caras sumiram, cara, do mapa, ninguém sabe onde eles estão. Que bom, né? Acho que aproveitaram a Copa do Mundo pra fugir, né? O Chorão ficou, né? Geralmente quando foge num país... Aquele Chorão. O Chorão ficou... Mas o Chorão, ele já mora no Japão, né? Ele joga no Kashima... Andres, é. Que ele coisa, joga, né? Não sei, e aí ele já tá fora do país. Aquele cara é bom jogador, hein? É um bom jogador. É o Rooney asiático, né, John Tyson. Agora fala dos dois centroavantes da Inglaterra aí que tu viu hoje, Potter. O negão que joga na frente da Inglaterra é muito ruim, cara. O Adão do Porto Alegre é melhor que ele. E é o mesmo Adão, estilo, né? O Adão ganha 4 mil lá do Assis. Esse negão deve estar ganhando 150 mil euros por mês. Aliás, segundo o repórter Pedro Ernesto Nardim, o Assis não tá pagando em dia, viu? Tá faltando dinheiro pra família. O dinheiro que o Ronaldinho tá gastando em Floripa aí, junto com os caras aí. Aliás, vocês viram o que é que o Pato tá pegando? namorando? Não, quem? Okay. Uma das gêmeas do Nato sincronizado. Mas é Miguel isso aí, Potter. Ela tá em Roma, o Pato tá em Floripa, meu. Ô, meu, ô, Potter, a gente falou... outra que tá em Roma. A gente falou com o Ronaldinho Gaúcho ontem aqui no programa, cara. A gente ligou pra ele, ele tá em Floripa. Que beleza. O Padilha conseguiu esse meio campo pra gente lá. Que demais. Que ele disse? Tava lá no pátio, lá do El Divino. Não, não tá nem aí pra Copa do Mundo, tá só curtindo, chegando 6 da manhã lá no Majestic. Aham. E hoje tem uma foto dele no... Na saída do Majestic. Na saída do Majestic. Mandou um abraço pro Pedro Ernesto também, verdade. O Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho pegou o pato e mais uma cambada lá, saíram de Milão, foram lá em Moscou, alugaram um jato. Pra derrubar as russas, rapaz. Vocês querem o quê? Vocês estão brincando com o Ronaldinho? É o maior bacaço do Rio. Pode ser. Com essa zebra aí fica difícil arriscar, mas amanhã Holanda. A Holanda acho que deve ganhar, né? Deve ganhar. Do Japão. O Japão ganhou a primeira partida, mas eu aposto amanhã na Holanda. Camarões, Dinamarca, eu aposto na Dinamarca. E Gana o outro jogo é Dinamarca e Camarões. Não, Gana e Austrália. Nossa senhora, é ruim, hein? Gana, mas é ruim, né? 8h30 da manhã pra vocês aí, é ruim esse jogo. Não, 8h30 é o dia pra quem? 8h30 é o Holanda e Bélgica. Tá bem. Potterzinho, o Pedro Ernesto, era isso, querido? Olha aqui, ó. Assisti Gana e Austrália, é pior que eu vi um CD do Pedro Ernesto. Isso aí é tu que tá dizendo, Pedro. É tu que tá dizendo. Eu sou um 7-1 na música gaúcha e me garanto. Eu vou lá e engano eles, não adianta nada. O Tim Maia junto, vai. Tim Maia, vamos lá, Tim Maia. O que tu quer cantar, meu filho? O que tu vai querer, Vanderlei? Um dia de domingo. Faz de conta que ainda é cedo. Tudo vai ficar, por conta da emoção. Essa é do Sullivan, em Massadas. Faz de conta que ainda é cedo. Vocês, rapaziada, valeu, queridos Pedro Ernesto Denardim e Luciano Potter ao vivo da África do Sul aqui no Pretinho Básico, como anunciado, né, cara? Essa dupla Sullivan e Massadas fez música boa, Sullivan e Massadas, brigamos dois maiores os maiores hits da música brasileira foram compostos por Sullivan e Massadas. Um dia de domingo briguei muito com o Sullivan e Massadas. Antes de morrer, eu já tinha brigado com eles. Separaram grana, né? Só queria tomar meu uísque, aquele desgraçado. Caminhão de dinheiro dos anos 80. É que nem o Pretinho, né, cara? Ganha caminhão de dinheiro e se separa. É. Uma rapidinha de futebol aqui antes da gente conseguir o programa. Um palmeirense casou-se com uma francesa. Ah. Tiveram um filho que batizaram com o nome de Jesuíno. Ah, é? G por parte da mãe, suíno por parte do pai. Porco! Deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui, ó. Oi, galera do Pretinho, sou o fã número 1 de vocês e gostaria que me ajudassem. Meu nome é Kimberly II. Kimberly II, conhecido pelos camaradas de Kim, por Kim. Sou paulista, tô trabalhando em Timbó, aqui em Santa Catarina, como educador físico, ou seja, personal trainer, há uns 2 anos, mais ou menos. Como vim de um grande centro, hoje sinto dificuldade com preconceito aqui. O povo de origem germânica é muito preconceituoso com o fato de eu ser gay assumido e de pele escura. Daí vem as piadinhas diariamente. Até o muro da minha casa já picharam coisas muito ofensivas, coisas muito tristes, diz ele. Não, só pichar já tá errado. Se pichar ainda é racismo, é pior ainda. É boa isso aí, boa, Pianja. Sou uma. Cada vez que tu fala, tu vai me dar uns medo. Tu me olha apavorado. Todos nós. Por que será, né, cara? Sou uma pessoa honesta, diz aqui o Kimberly. Pago meus impostos corretamente e não distrato ninguém. Sei que isso é crime e tem meus direitos, mas fui conversar com os advogados aqui de Timbó e os mesmos me distrataram e riram da minha situação. A quem devo procurar? Pergunta o nosso amigo Kimberly II. Que coisa, se tu tá se sentindo ameaçado, procura a polícia, né, cara? Não, lógico, mas tem que ter alguém que defenda dessas agressões morais aí, né, cara? Mas se o cara tá sendo ameaçado, de repente tá chegando em casa e sofre. Tem que ter um advogado sério. Tem que ter um advogado sério nessa cidade de Timbó, eu tenho certeza que tem. A gente tem certeza que você que nos escuta aí em Timbó também tá revoltado como a gente com essa situação. Claro. E que você vai arranjar um bom advogado. E você que distrata o Kimberly II. Você é um loser. Não esqueça que a maior avenida de Timbó Tem volta. Tem volta. É, isso aí. Ela vai até o fim, pode até demorar 2 horas pra chegar, mas ela vai voltar. Rapidinho. Ela vai voltar. É que ninguém confunde o bom humor, as piadinhas, com a realidade, né, cara? Uma coisa é você contar uma piada pra um amigo chegado que tu tem intimidade. Agora, começar a ter preconceito com um cara que tem uma opção sexual diferente da tua é absurdo. Ser intolerante com esse cara. E uma cidade tão legal, Timbó, né? Faz uns shampoos, né? Usa o shampoo de Timbó com ovo. Tá certo. Bom, então tá. Abraço, Kimberly. É, boa sorte nessa tua cruzada aí. Manda um é verdade. Para os meus amigos Nítio, Chulai e Jaques JJW. Para que o Chulai tá morando em Timbó. O Chulai tá em Timbó, cara. Ô, Chulai, queria convidar a galera pra amanhã ir na balada do Pretinho, no Café Madrid de Porto Alegre, nesse sábado. É nóis. A capital gaúcha vai receber a balada do Pretinho no Café Madrid, que fica ali na Plínio 529. Vai ter show com a Multiplay, os DJs Christian Rosário, Marcelo Grilo e o Grilo. Denim. Pá, vai ser demais. Você sabe que amanhã nós vamos inaugurar o nosso Fusca, a Fusqueta preta do Pretinho Básico. Nós estaremos chegando na casa do nosso ouvinte, não mais na velha Kombi. Nós conseguimos, conseguimos uma graninha aí, fomos buscar um Fusqueta, vai ser todo ele preto fosco, com tala larga, Fusca com fosco. Vidro bolha, com estofamento de couro, original Fusca 1969. Sem alarme. Fica de mas eu quero mandar um abraço lá pra galera da Orange Comunicação, que tá fazendo lá o envelopamento do nosso Fusqueta, e também um abraço pra rapaziada da Mecânica Fossado, meu amigo Júnior Fossá, que fez toda a revisão necessária para que o nosso Fusqueta possa rodar pelas ruas. O Almir ainda vai dar o do sul do Brasil. Finalmente, né? Amanhã vou dar um tapa nele, hein? Amanhã o Almir vai calibrar os pneus, vai ver o óleo. Martelinho de prata. Martelinho de ouro, né? De ouro. De ouro tá muito caro. Não, de ouro, Almir. Martelinho de prata. É isso, máximo cobre. Faz assim comigo. Manda bala aí, Cajezinho. E aí, tem que eu. Tem que fazer aqui um anúncio aqui do nosso querido parceiro da telefonia Big. Tem um telefone celular Claro LG GB230 com câmera de 2 megapixels, MP3 player, Bluetooth, cartão de 1 giga por R$309 no Claro Cartão com Claro Chip, ou ainda pode ser parcelado em até 10 vezes no Hipercard. É uma oferta imbatível da telefonia Big. Amanhã tem Pretinho na Casa do Ouvinte, patrocinado pela telefonia Big, mais a Claro. Então, um grande abraço para você que mandou mais de 2.000 mensagens neste mês para receber a visita do Pretinho Básico na sua casa. E o ouvinte sorteado na promoção, o nosso ouvinte, qual é o nome dele? É o Rostirola. Rostirola, né? Jefferson. O Everton, Jefferson Rostirola. O Jefferson Rostirola. Marcelo. Mauro Rostirola. Eduardo Rostirola. Enfim, Rogério. O Rostirola vai receber de presente do Big da Claro este aparelho que eu vou falar aqui agora. Um Claro Samsung M2510 com chip da Claro, de graça, vai receber de presente, só por nos receber na casa dele. Tá bem, queridos? Quero mandar um abraço pra um grande amigo meu, Gilcinho, meu bruxo, Gilcinho, da minha banda do Bonfim, ali tá de aniversário, fazendo churrasquinho pro chegado. Tá tocando na banda? Da minha banda, que eu digo, da minha zona ali, né? Da minha área, maluco. Abraço, Gilcinho, 29, tá criando juízo, hein, moleque? Deixa eu só mandar um beijão, tá? Pra alguns primos queridos, a Suzana, a Suzete e o Silvio. A Suzete. Tá? A Suzete faz um bom... Não, é um motivo... Um carinho grande pra vocês, tá? Abraço. Tamo junto sempre. E eu tenho que mandar um abração aí pro Paulo Freitas, lá dos ingleses, que tá ouvindo lá. Minha mamãe pediu, fã número 1 do programa. E a minha irmã pediu um beijo, um abraço pro Marcelo, marido da Aline. Tá aí, atendi os pedidos familiares aí. Que legal, cara. Vai, Cajezinho, agora então. Manda então, bala aí. Hoje não temos os salmos do Cid. Tu tem que entender que eu tô excitado. Hoje é noite de reunião dançante no segredo. Todo mundo lá, chega pra lá. Pode crer. Eu vou tocar pra uma pequena multidão. Eu quero ver você, o Fetter tá tocando com muito vinil. Se você não for, vai pra... Pode crer. Aí, gurizada do PB, aqui é o Thiago Viana de Viamão. Manda um... Abre teu olho, Magnata. Minha namorada Marina, um querido, meu amigo William, e um... Boa noite. Pra mim. Segue aqui algumas curiosidades. Pombos não soltam pum. Mas cagam que é uma beleza. Cara, mas né, só tampou. Acho que é por isso. É por isso. Se você tampar seu nariz enquanto come menta, você não vai sentir gosto. Ah, para! A pupila dilata 45% quando vemos algo encantador. Pupila dilata eu nunca vi, cara. O ponto em cima do I também é chamado de tio. Rapaz, é. Sério? Temos que botar os tios nos is. Os tios nos is, que é isso? O menor osso do seu corpo fica na sua orelha. Tá certo. É. Não, no porano, porano. Sabia disso? Não, aquilo não é o osso. Aquele é o sem osso. Sem mais pro momento. Um dos itens principais pra fazer dinamite é o amendoim. Ah, para! Olha, vocês realmente nunca tentaram comer dinamite, gente? Tem um gostinho de amendoim, né, Almir? Isso aí, quem mandou foi o Thiago Viana de Viamão. Vamos dar uma conferidinha no horário aqui, peraí. A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Vem aí, a voz do Brasil. Vamos, meu filho. Que horas? Atenção, agora. Acabou. Tamo indo.